Se eu te falar que não te amo, se eu te falar que não te quero, dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero. A gente só tá complicando, amor não é assim pra mais de metro. Quero ver, explicar pro coração que o mais um é zero. Me chama que a saudade tá moendo, tá matando igual veneno, tá grudando feito praia, tô sentindo a sua falta. Ai, ai, ai, eu já tentei, mas eu sei, você é tipo um laçado que corda, bota sem espora. Eu já tentei, mas eu sei, você é tipo lira sem boiada, vaqueiro sem vaquejada. Chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada, chama, chama. Valeu, Ana Castela. Valeu, Luanzinho. Minha boiadeira.